Nada de alarmante, nada de alarmante. E por não termos questões alarmantes, temos que nos preparar mais. Hoje estamos numa ação de formação para capacitar professores, educadores e IPSS, que são nestes espaços, no pré-escolar, na escola primária, no terceiro ciclo, no secundário, é nas IPSS, no pré-escolar, que estão as crianças, é capacitar, dar instrumentos, dar competências a estes profissionais para detectarem o mais precocemente, para estarem atentos. Há casos preocupantes? Tem aumentado os casos, esse tipo de casos? Não tem aumentado. Tem havido um fenómeno pelo qual eu tenho, a equipa da CPCJ tem pugnado, é a desocultação de determinado tipo de fenómenos. E este contacto permanente que temos tido com as escolas vai no sentido de desocultar fenómenos. Já houve situações difíceis. O que é que aconteceu? Agimos rápido e eficazmente. E isso é que é importante. Nós não queremos é que haja dramas, nós não queremos é que haja situações limites. E por isso é que estamos hoje aqui todos envolvidos, estamos aqui todos juntos, num contexto em que as famílias estão com menos recursos, estão com mais dificuldades financeiras. Nós não podemos iludir que a austeridade tem tirado paz, equilíbrio e confiança aos ambientes familiares. O desemprego é uma angústia e a indicação que particularmente eu como presidente tenho dado é que sinalizar o mais precocemente possível, sinalizar tudo. Se for falso alarme, não há problema, arquive-se. E o assunto deixa de acontecer. Agora, não deixar de estar atento, não deixar de analisar, não deixar de sinalizar, não deixar de avaliar. Não há nada de relevante, arquiva-se. Agora, a pior situação que pode acontecer é, perante uma desconfiança, um sinal, não haver uma atenção redobrada.